Dizem que sou louco, ratata, pipoco. Meu sistema é outro, bem solto, não morto. A vida perigosa, vivida de perto, destacado. Do errado, bem fechado, com o certo. Caminhando com Deus, pelo seu segundo na fé. Se não é mais uma neve, pode ver que já é na fé. Filho de Cristina, Pereira Barbosa, que fica orgulhosa quando vê o filho dela falando sobre a favela que ela me criou. Incompreendido, confundido com bandido. Meu Deus, que perigo, inimigo da burguesia que vicia o pobre. Se sentir um bosta com a pistola nas costas. Liberdade presa na grade, saudade. Quem sabe, sabe, mora na favela e não dá mole. Mas xinga, mas não me engole. No corre, corre, quem desce, quem sobe, quem sobe, quem desce, quem foge. Do pitbull que late, mas não morde. Eles dizem que sou louco. A guerra é grande, o que eu fiz ainda é pouco. Vai vendo, desenrola o que tiver que resolver. Põe em prática a tática que aprendi para viver. Nego quer xingar, quer me sufocar, quer me massacrar, quer me abafar. Vou caminhando no tempo, sem lenço, sem documento. Marrento, nojento, formoso, caminhando contra o vento. Pressão de playboy é momento, quer ficar pra trás eu lamento. Pra chorar, se até lá não se posicionar, a chapa vai esquentar, se desespera. Meu caminho é composto por espinho, que veneno nem deixa a vida em desalinho. Tem que ser forte, conta com a sorte, pra não bater de frente e levar um corte. Sou louco, sou preto, maluco, revelado, mal encarado, venerado, amado e odiado. E acho que é eu sou produto do gueto, cara pintada de preto. Moral no morro é respeito, nenhum preto é suspeito. Me pré-julgar não aceito, X9 não tem conceito. Caminho difícil é estreito, foi sem sucesso no pleito. Vai vendo, alguma coisa está fora da hora. Duvida de nós enquanto pó tem, mandou matar depois foge. Não confia em ninguém, nem em mim. O mensageiro da mentira, que maldade te inspira. Você pega o bico e atira e mata. Deixa jogado na vala, come canalha na bala. E a sessão da tarde outra vez se repete. Meu povo marionete, a tudo se submete. Sem ter acesso à internet, o deputado promete. E mete, mete no povo mete. Me remete ao mundo cruel, sem passagem para o céu. Enxergado como réu, guerreando bem ao léu. A maldição não acaba, recuar que nada. Não vou dar minha cara pra senhora tapa. Humanino contra la corrupção, armado com los hermanos. Fala revolução, descendente africano, com sangue brasileiro. Vigilado e criticado como um grande guerrilheiro. É fácil me repudiar, me difamar e desabar. O mundo inteiro contra mim. Por eu ter gosto assim, não gostar de quem não gosta, gosta de mim.